Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, moçada! Oi, gente! Alô, você! Tudo bem? Tudo legal? Muito obrigado pela sua audiência. Programa Carlos Pitt no ar para toda a nossa rede, para mais de 100 emissoras. Muito bom, hein? E a você que tá ouvindo através daqui da sua rádio, tudo de bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É o programa Carlos Pitt, muita moda sertaneja. Sucesso de todo o Brasil. Música universitária, sertanejo popular, sertanejo, o nosso tradicional, os modão. E entrevista com os melhores artistas da música que desfilam por aqui na sua rádio hoje, diretamente do Paraná. Pois é, estamos aqui, a gente agradece aqui a equipe da Rádio Voz, Rede Vividência de Comunicação, onde nós estamos fazendo a nossa transmissão do programa de hoje, tá bom? E a você de qualquer lugar do Brasil todo, Portugal, Paraguai, via internet por esse mundão de meu Deus, tudo de bom. Já já tem Carla Ribeiro, tem a Miroca, tem os lançamentos da semana, tem as novidades do mundo artístico, fica ligado comigo! Pra começar, Carlos Pitt, eita, tá chegando o dia dos namorados, hein? Aguenta, coração encharcado de açúcar. Ô, mundão, bora, bora, vamos trazer aqui então Carlos Pitt, começando abrindo com Água de Rio. Foi Deus quem te mandou, deserto onde nasce o sol, é água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. Que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Sou água de rio, querendo te encontrar. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Quem te mandou? Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. Que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Sou água de rio, que se entrega ao mar. Eu vivo você. Legal, moçada! Que programa Carlos Pitt, como vai você? Tudo bem? E a gente virá com novidades aqui no programa. Tem rádios novas estreando, né? A gente estreou agora recentemente em Sergipe. Me parece que em Santa Catarina tá em rádio nova também. E eu quero agradecer a todos vocês, viu, que estão aí junto com a gente, ouvindo no carro, no batente, ouvindo a gente trabalhando, tá na estrada, tá em casa, tá de férias, tá de bem com a vida, tá felizão da vida. E ouvindo aqui o programa Carlos Pitt, não é? Os melhores artistas da música sertaneja. E a gente não para, um forte abraço. Não esquece de acessar o meu site, www.carlospitt.com. Tô no Twitter, @CarlosPitt. No Instagram, tô lá também para você acompanhar o meu cotidiano, as novidades, os bastidores da minha carreira, do meu trabalho, da minha vida também, né? Tudo de uma forma íntima. Carlos Pitt Oficial no Instagram. Carlos Pitt Oficial. Lembrando a você que Carlos Pitt, o Pitt é com 2 T e o Y. Tô no Twitter, tô no Facebook, YouTube. Fácil, fácil de você acompanhar o meu trabalho, as minhas músicas, os meus shows, agenda, o meu programa que você está ouvindo aqui e também você que assiste também, né? Legal? Bora que a gente não para, tem muito mais música, música nova de Gustavo Lima aqui no programa Carlos Pitt. Bora, Gustavão! As novas músicas do Brasil. Você ouve. Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você. E agora você diz pra mim, oh, oh, que já não é bem assim. Já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama e eu fiquei tão perdido. Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente. Mas tem que partir de você, oh, oh, amor, fazer por merecer, oh, oh, porque não se conserta. Nosso amor, nosso amor, amor. Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder. O que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder. Pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te

aqui com Marcos e Belucci. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando e Sorocaba. Mas calma aí, vem curtir um putz putz. Você tá aqui com Marcos e Belucci. A senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Você está ouvindo Programa Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty, enviando o sucesso. Gente, vamos embora, vamos que vamos, aqui na sua rádio. Vamos trazer que música? Mais música pra você que tá ligado no Sonzão aqui na sua rádio, hein? Pra toda a nossa rede, mais de 100 emissoras. Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, Paraguai! A você que escuta também online, né? Pela internet, em todo o mundão. Tem pessoas que acessam aqui o site da rádio, escuta aqui pela rádio, né? Escuta online, bacana. Isso é muito bom demais, contar com a sua audiência e participação. Nós estamos com uma promoção, tá bom? É só você procurar lá o Facebook do Carlos Pitty, que tem a comunidade, né, do programa Carlos Pitty. Você compartilha o vídeo deles, Nilson e Nando Piriguete. Você está concorrendo durante esses quatro finais de semana a R$400 em dinheiro. Então é muito fácil, você acessa lá o Facebook Carlos Pitty, programa Carlos Pitty, compartilha o vídeo Nilson e Nando Piriguete e estará concorrendo R$400 em dinheiro. Serão quatro ouvintes com R$100 cada um. Bom, né? Legal. Vamos que vamos, então vamos curtir eles aqui. Nilson e Nando, os meus amigos Nilson e Nando, no programa Carlos Pitty. Piriguete! Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Alô Brasil, alô Portugal, aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. É isso aí, estamos aqui juntinho no programa do Carlos Pitty. Um grande abraço. Valeu! Todos estão dizendo que é pra eu tomar cuidado, que aonde quer que eu vá, você sempre tá do lado. Vieram me dizer que você é piriguete, do tipo pegajosa que gruda igual chiclete. Eu não vou me importar com a opinião alheia. Todos que disseram só pegam mulher feia. Me disseram também que você só gosta de luxo. Isso não é problema, luxo eu posso te dar. Eu não tô nem aí pro que os outros estão falando. Por você eu me encantei, eu acho que já tô te amando. Eu não tô nem ligando pro que os outros vão pensar. Eu já tomei a decisão, é com você que eu vou ficar. Eu não tô nem aí pro que os outros estão falando. Por você eu me encantei, eu acho que já tô te amando. Eu não tô nem ligando pro que os outros vão pensar. Eu já tomei a decisão, é com você que eu vou ficar. Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Toma cuidado, que aonde quer que eu vá, você sempre tá do lado. Vieram me dizer que você é piriguete, do tipo pegajosa que gruda igual chiclete. Eu não vou me importar com a opinião alheia. Todos que disseram só pegam mulher feia. Me disseram também que você só gosta de luxo. Isso não é problema, luxo eu posso te dar. Eu não tô nem aí pro que os outros estão falando. Por você eu me encantei, eu acho que já tô te amando. Eu não tô nem ligando pro que os outros vão pensar. Eu já tomei a decisão, é com você que eu vou ficar. Eu não tô nem aí pro que os outros estão falando. Por você eu me encantei, eu acho que já tô te amando. Eu não tô nem ligando pro que os outros vão pensar. Eu já tomei a decisão, é com você que eu vou ficar. Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Piripiri, piripiriguete, eu pirei na minha piriguete. Piripiri, piriguete, eu pirei na minha piriguete. No ar, as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, o Michel Teló está lançando nessa semana o Michel Teló Sunset, o terceiro CD e DVD de sua carreira solo, que ele começou lá em 2009, né? Mas ele já tem ao todo 20 anos de carreira. As gravações aconteceram em três cidades durante os meses de fevereiro e março: no Guarujá, aqui em São Paulo, em Florianópolis, em Santa Catarina, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O Michel diz que sempre escolheu trabalhar com músicas de balada, né? Mas que chegou a hora dele explorar o seu lado romântico. Por isso ele já preparou a música Love Songs, né? Que já foi lançada. E tem outra romântica em destaque nas rádios Breve Breve. E há uma terceira que ele gravou com Paula Fernandes, que talvez seja a melhor do DVD. Ainda tem a música Aconteceu, que foi baseada na sua história com a atriz Thaís Fersosa, sua atual namorada. Esse DVD vai ser vendido em vários países e até o final do ano ele grava um CD com músicas em inglês e espanhol para o mercado internacional. Ufa, tá trabalhando esse menino. E o cantor Thiago, primo do Pedro Leonardo, anunciou que chegou ao fim a dupla Pedro e Thiago após 11 anos de parceria. Depois que o Pedro sofreu um grave acidente no início do ano passado, né, passou um mês em coma, ele segue até hoje em recuperação. A intenção era de voltar aos palcos logo que o Pedro tivesse condições, mas a dupla não chegou a se apresentar novamente após o acidente. O Thiago informou através de uma nota oficial que se dedicará a um novo projeto solo. O cantor não deu maiores explicações sobre a decisão tomada, mas disse que a escolha não partiu dele. Tá cheirando uma mágoa isso aí. A partir de junho, o Pedro Leonardo integrará o grupo de apresentadores do Festival Sertanejo do SBT e será responsável por matérias feitas dentro da Casa Sertaneja, local onde os candidatos vão ficar ensaiando, se preparando para as apresentações. Pedro e Thiago foram lançados em 2002 por Leonardo. A primeira música de trabalho da dupla foi justamente o grande sucesso da carreira, Toque de Mágica. A parceria rendeu 6 CDs e 1 DVD. E depois de meses aturando o Seu Jorge cantando na abertura da novela da Globo do Horário Nobre, finalmente tivemos um upgrade. O Daniel regravou a composição de Gonzaguinha, Maravida, que tá bonito que só e é um carinho pros nossos ouvidos. Mas você quer também um carinho pros seus ouvidos? Entre no www.carlospitch.com. Ouça as músicas de Carlos Pitt naquela voz linda que ele tem, né? É um carinho pros ouvidos também. E se você quiser assistir o melhor das baladas, é www.tvcp1.com. Essa semana com os bastidores da gravação do DVD de Marcos Brum. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima! Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Oi, Janeiro, César Fabiano! Chegar e te abraçar, não perco essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não minto. Pode acreditar, tenha certeza que eu te amo e não me engano. É bem maior que o seu honesto querer, que me faz esquecer de mim e só lembra você. Eu não consigo mais agir pela razão. Bem mais forte que eu, não dá pra segurar. Como um imã que atrai, cada vez te quero mais. Cada vez te quero mais. Queria ter dois corações pra te amar, um só não dá, são tantas emoções. Queria ter dois corações pra te levar bem mais além. Um pra te amar, te amar também. Um louco pra te ver, não me é hora de chegar e te abraçar. Não perca essa mania de te amar. E o que eu sinto quando estou perto de você, amor, eu não minto. Eu não consigo

Já gravaram aqui no Edinho? Gravamos. Olha. Uma canção nossa que tocou. Já encontraram com o Edinho nos bastidores aqui ou não? Ah, tava lá embaixo. É? Tranquilo. Uma Mulher Quando Ama, tá no nosso CD. Ah, é? Se gravou aqui. Ah, legal. Bacana o estúdio do Edinho aqui. E vocês, é, filho do financeiro, que já estiveram aqui no programa também, né? É, então já tá com a música no sangue, na família. Já vem de... Na veia. Já vem de tradição, né? E a mãe de vocês briga muito com você na cobrança? Você também ou não? Briga. Porque o pai com certeza deve ficar na cola, né? Que já é do meio, né? Brigava mais, né? Minha mãe era mais chatinha. Agora ela tá soltando mais. É que a gente começou a iniciar a carreira muito cedo, né? É. É, assim, a gente, o pessoal entrevista, onde a gente vai, pergunta, quantos anos você pensa que a gente começou agora, né? Porque tá uma explosão aí de dupla nova, né, no mercado, que estoura com muito pouco tempo de carreira, mas a gente já tem 14 anos de carreira, cara. É. Minha mãe começou com a gente bem cedo, e a botou nós aí na... 6 e 7 anos. Colocou nós na estrada muito cedo. É mesmo? E ela que levava a gente, né? É, acompanhou, assim. Acompanhava. Isso é legal, né? Bacana, tá tudo em casa, a família... Tá tudo em casa. Dando uma força, assim. É, isso aí vai dando uma base bacana pra gente. E vocês já vão com o pé no chão também, né? Porque não é fácil, né? Nossa, é uma caminhada muito grande. Você tá aí, você sabe. É. Tantos artistas que, às vezes, costumo dizer por aí que o sucesso ele é muito difícil de ser alcançado, porque... É muita gente boa hoje, a gente viaja esse Brasil inteiro, tem muito talento. Enfim, às vezes uns levam mais sorte que o outro, estoura mais rápido, outros levam muito tempo, como tem várias duplas aí de consagradas que demorou 15, 20, 16 anos, tava pra desistir. É verdade. E vamos dar outra tentativa. Mas sucesso você sabe que não é sonho, é trabalho, né? Trabalho, não adianta você ficar em casa e não trabalhar, né? Sucesso é merecedor. Ah, como eu queria fazer sucesso, mas ficar esperando também. Não dá. Não dá, e você tem que... Não vai cair do céu. Bom, eu sei que o trabalho de vocês, assim, tá com... Não vamos falar, assim, sucesso, porque vocês vão me responder que não ainda, né? Porque vocês estão ainda correndo muito. Mas vídeos com mais de 1 milhão de acessos na internet, quer dizer, o trabalho de vocês tá caminhando. É, sim. Vocês estão almejando muito mais coisas, com certeza, pra frente ainda, né? Estamos numa fase legal, muito bacana, assim, a gente veio de uma crescente, né? A gente começou fazendo um trabalho independente, né? Independente. E o trabalho independente é muito difícil, né? Sim, sim. Sabe como é que é? Hoje é muito, tudo muito caro, você gravar um disco, você sozinho bancar, sem um apoio. Estamos com a canção nova nas rádios, tocando no Brasil inteiro, é uma das músicas... É uma das 100 músicas mais baixadas na internet. E tá entre as 15 mais tocadas do Brasil hoje. A qual música? Magia e Segredo, Magia é a música Segredo. Nossa. Vamos começar mostrando ela, então? Vamos cantar ela. Vamos lá pra vocês que estão acompanhando aqui o programa, então. Simbora. Alô, galera, aqui é o Gustavo Moura. E aqui é o Rafael. E nós estamos aqui no programa do nosso amigo Carlos Pitty. Um beijo. Nunca senti por ninguém tanto amor, tanta paixão. Só você me faz flutuar, me leva além, me tira do chão. Não sei explicar, tanto amor, tanto sentimento. Mas se você me pergunta, sem meias palavras eu logo respondo. O que me faz querer sempre mais você é seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar que até me faz flutuar. O que me faz querer sempre mais você é seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar que sempre deixa no ar um mistério pra se desvendar. Nunca senti por ninguém tanto amor, tanta paixão. Só você me faz flutuar, me leva além, me tira do chão. Não sei explicar, tanto amor, tanto sentimento. Mas se você me pergunta, sem meias palavras eu logo respondo. O que me faz querer sempre mais você é seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar que até me faz flutuar. O que me faz querer sempre mais você é seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar que sempre deixa no ar. O que me faz querer sempre mais você. É seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar, que até me faz flutuar. O que me faz querer sempre mais você. É seu jeito doce de sentir prazer. Tem magia e segredo esse seu olhar, que sempre deixa lua. Um mistério pra se desvendar. Ao vivo, quem sabe faz. Legal, quem sabe, né? Aí o trem é bruto, né? Bacana. Essa música tá no top 100 lá do Top Sertanejo, lá, sucesso do Top Sertanejo? Tá lá. Inclusive, ó, tem uma música minha lá também, que é a Brasil Portugal, tá, entra aí, 60 lá também. Que bacana. Né? Eu tô junto com vocês lá no hoje, party. Hoje a internet é uma forma de você tá tendo uma base, né? Como é que tá indo o trabalho. Porque às vezes, assim, o pessoal fala muito, assim, do que tá na mídia tocando aí, mas tem, no caso de vocês, uhum, é um exemplo disso, tem muita dupla independente que tem um público... que ajuda a divulgar o trabalho de vocês. Ajuda. Por isso que a gente está falando muito dessa pesquisa, até que está gerando comentário, mas que tem um público fiel, né? Porque fiel. É porque não está aparecendo na Globo que não é sucesso também, né? Não, eu acho que, assim, todo mundo quer pôr o pé no Faustão, né? Quer assim, pôr claro. O pé no Faustão. Não só lá, mas como os grandes canais, né? Não, é assim, o Faustão, o SBT, Record, todo mundo quer. Sim. Mas você tem que passar por tudo, cara. Não tem como você cair lá direto. Então, mas isso não quer dizer que não seja sucesso. Eu acho que o sucesso do artista começa no rádio. Sim, na minha opinião. Dúvida. É o rádio. O rádio é muito importante na vida do artista. É. Do cantor, porque o cantor, ele vai... Às vezes você tem uma música estourada no rádio, uhum, e ninguém nem sabe quem é. É verdade. Aconteceu isso muito, acontece com a gente isso muito, a música que tem mais de 1 milhão de acessos. Tem gente que não sabe quem é a gente, entendeu? Mas conhece a música. Mulher Cachaça e Gaia. Não sabe quem é a gente. O pessoal chega, mas é você. Porque não assimilou ainda a música com a imagem. Então, é verdade. E hoje, vamos falar assim, a internet, né? O YouTube e tal, ela é uma ajuda mídia demais, tanto quanto uma rede nacional de televisão. Com certeza, porque ali é mundo inteiro. Você quer achar uma música, um cantor, você digita ali no YouTube, você vai achar. É verdade. E aparece mesmo. Aparece. Quando a gente ficou sabendo que estava agendado com vocês, também comecei a pesquisar, falei, poxa, gravaram Mulher Cachaça e Gaia também, legal, né? Então é por aí. O pessoal só precisa dar um tempinho pra procurar a gente, né? Pra ver o trabalho de vocês e tal. É, hoje em dia o CD, o cara ganha CD às vezes num algum lugar e vai na internet. Primeira coisa que o cara vai é na internet. Hoje o acesso é muito fácil, né? No celular. Muito, bicho. A gente tá ligado assim, Twitter, nossa. Responde o povo lá também ou não? Responde. A gente não vai falar que responde tudo, porque a gente vai ser mentiroso, né? Muita coisa que responde é mas é vocês, não é assessoria? Mas a gente, assim, muita gente, a maioria é a nós. Vocês têm o pessoal, vezes... tem da dupla ou como é que é? Tem assessoria? Não, a gente tá. O Twitter, vamos falar do Twitter, o Twitter é o da dupla mesmo. A gente ainda não criou um Twitter pessoal porque acho que. A gente desfoca muito. Meus irmãos, não tem problema ligar lá. Viu? No Twitter lá. E assim. Vocês discutem muito assim, parece irmãos? Né? Não, normal. Tranquilo. Tranquilo. As discussões às vezes de irmão para irmão. Né? Ah, é, normal. O trabalho, né? Trabalhar com o irmão é bom que você discute ali em prol do trabalho. Né? Mas bom, não demora muito tempo e já tá conversando de novo. Ah, sem dúvida. Tem que aturar. Tem certeza fala, disso. Né? Mas também, já nasceu com família, né, de músico, artista. Já sabe lidar com a situação. Claro. Sabe que faz parte. Mulher Cachaça e Gaia, não sai? Vamos, não sai. Sucesso, mais de 1 milhão de acessos na internet, hein? Pra vocês aqui no programa Carlos Pitty, ao vivo. Hoje é cachaça, mulher e gaia. Aumenta o sogueira, puder que saia. Sou gandaieiro, sou rei da gandaia. Bota esse couro pra fora de casa. Eu digo, hoje é cachaça, mulher e gaia. Aumenta o sogueira, puder que saia. Eu sou gandaieiro, sou rei da gandaia. Bota esse couro pra fora de casa. Eu digo, é desmantelo, sou rei da bodega. Ah, hoje tem couro fechando a janela. Morrendo de medo, porque eu tô na área. Passando a cabeça, pensando na gaia. Digo, é desmantelo, sou rei da bodega. Hoje tem couro fechando a janela. Morrendo de medo, porque eu tô na área. Coçando a cabeça, pensando na gaia. Manda esse cone passear. Manda ele se divertir. Bota tirar gosto na mesa. Entrega mais uma cerveja que hoje eu vou dormir aí. E já que ele não dá conta, hoje ele vai levar é ponta. Porque eu vou dormir. Aí eu digo, hoje a cachaça, a mulher e ganha. Aumenta o som, quem não puder, quem sanha. Sou gandaieiro, sou rei da gandaia. Bota esse couro pra fora de casa. Eu digo, hoje a cachaça, a mulher e ganha. Aumenta o som, quem não puder, quem sanha. Sou gandaieiro, sou rei da gandaia. Bota esse couro pra fora de casa. Aô, moçada! Simbora, gente, tô aqui com Gustavo Moura e Rafael. Tá aqui o CD, né? E o DVD. E o DVD também tá aqui. Foi gravado em Sorocaba. Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, cidade maravilhosa. Vocês fazem muito trabalho pro interior de São Paulo? A gente trabalha muito no interior de São Paulo. Praticamente. A maioria da agenda nossa é muito concentrada no estado de São Paulo. Hoje a gente pode bater no peito, falar classe sertaneja e falar que a música popular do Brasil é a música sertaneja. Então bate no peito e fala. A música sertaneja é a número. Não é? É isso aí. Não é? É, com certeza. E o Carlos Pitt? Obrigado, viu? Obrigado, hein? Mais uma vez. Vocês são de casa aqui já e tem que voltar mais vezes pra conversar com a gente. Com esse público aí, ó, que acompanha vocês também. Gente, um beijo, fique com Deus. Acompanha a gente no nosso Twitter, @gemoura e Rafael. O nosso perfil no Facebook, a gente tem dois perfis. O site também, tem muita YouTube. Coisa pra falar, YouTube. MySpace. No site também tem todos os links. No site tem todos os links. Tem a música nova. Tem a música nova pra baixar. Tá vendo como eu tô acompanhando vocês já também? Tem tudo lá. E fica com Deus aí, tá, gente? Deus ilumine vocês aí, toda a sua produção. Obrigado por tudo. Amém. E vamos cantar uma música junto agora. Vamos cantar. Um trem que você conhece, hein? Eu conheço? É antiga, hein? Tá no DVD. Tá aqui no DVD? É o pau caiu. É o pau caiu. Essa é do Joel Marques, que já esteve aqui com a gente. Ô, Joel Marques. O pau não aguenta o peso nosso, não. Só tem que... Ainda mais depois que você vai pra Minas Gerais com o meu molde, aí o pau cai mesmo. Você come bem demais, né? Vamos lá. E bora então. Como é que vocês vão ver? Programa Carlos Pitty. Fui convidado pra cantar no baile, numa cidadezinha do interior. Salão bem apertado, palco improvisado, que não aguentava o peso do cantor. E foi naquele baile que eu conheci uma linda morena que era um bebê. Eu só tocava o chato e oferecer pra ela, e subiu no palco pra cantar comigo. Eu só tocava o chato e oferecer pra ela, e subiu no palco pra cantar comigo. Cadê meu filho? Caiu o pau caiu na hora que a morena no palco subiu. Caiu o pau caiu na hora que a morena no palco subiu. Caiu o pau caiu na hora que a morena no palco subiu. Caiu o pau caiu na hora que a morena no palco subiu. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Alô, galera, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Aumenta o volume, porque nós estamos na área. Só depois daquele beijo despertou meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Amor, me dá um beijo, vem matar essa vontade, vem dormir na minha cama. Oh, eu posso te fazer

porta com a gente, Carlos Pitti. Chega mais. Aô, Neto e Breno, vamos meter o pé na porta, almoçar. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Já me humilhei demais, agora não posso mais me acabar assim. Já me importei demais, eu já sofri demais, dá uma resposta pra mim. Solta a voz assim, vai lá! Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, ou sigo minha vida e você segue aí. Mete o pé na porta, você! Eu vou meter o pé, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta. Bonito. Eu vou meter o pé na porta, você vai ter que abrir. Tô querendo uma resposta, eu sigo minha vida e você segue aí. Valeu, Neto Breno! Valeu, galera! Valeu, Carlos Pitti! Vou meter o pé na porta, Neto e Breno, com a minha participação, Carlos Pitti. Ô, Neto e Breno, pessoal de Santa Catarina, legal, hein? Neto e Breno, fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitti. E a você que acompanha, que participa, que escuta, né, que ouve, que compartilha a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, muito obrigado. Não esquece de acessar o meu site, carlospitti.com. Você entra lá no site, confere tudo sobre o meu trabalho, minha carreira, as minhas composições, os artistas que estão gravando, os meus shows, a minha agenda, fotos, vídeos e tudo mais. E entra em contato com a gente também, não é? Legal? Programa Carlos Pitti ficando por aqui. Semana que vem, de volta, no mesmo horário aqui na sua rádio. Obrigado, gente. Valeu, valeu. Forte abraço. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitti. Acesse www.carlospitti.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.